Estamos de volta, chegando pra balar. Revolução tem de continuar. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido. Como Hellraiser renascemos do inferno, das desigualdades, valores sem critério. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido. 15 anos se passaram, estamos firme e forte, atacando do sul ao norte. Pra representar, tem que proceder. Diversão com atitude, cê pode crer. Rima por rimar, fala por falar. O negócio é conteúdo e não inventar. Bem calculado, sem deixar brecha. Rap é atitude, o resto é conversa. 100% original, música marginal. Somos só mais um no rap nacional. Misturando, reinventando o que tá na cabeça. Atitude, sempre na nobreza. Estamos de volta, chegando pra balar. Revolução tem de continuar. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido. Como Hellraiser renascemos do inferno, das desigualdades, valores sem critério. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido. Oi, a parceria forte, experiência foi adquirida pela persistência. Oi, patito feio, forte na levada. Então se liga, sente o peso da rajada. Pensou que ia nos calar, vai ter que engolir suas mentiras, falsidade, agora eu tô aqui. Está na corda bamba, entrou em contradição. Estamos de volta, patito informação. Na rima autoestima, vamos derrubar você. Estamos de volta, não tente se esconder. A sua hora tá chegando, a máscara caiu. Estamos de volta, sai fora, partiu. Estamos de volta, chegando pra balar. Revolução tem de continuar. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido. Como Hellraiser renascemos do inferno, das desigualdades, valores sem critério. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido. Aqui é mais sinistro que a Liga da Justiça. O ataque é frio, é calculista. Cercado como em Guadalcanal. Seguimos batalhando, sempre na moral. O vírus tá incubado, é bom se preparar. Em alguns minutos vai se propagar. Agora que foi solto, não tem como evitar. Contagiante, sem nada pra curar. A formação é de ataque, a vitória vem por partes. Se renda ao patito, não tem como escapar. Ai, ai, ai, revolução está no ar. Cê pode acreditar. Estamos de volta, chegando pra balar. Revolução tem de continuar. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido. Como Hellraiser renascemos do inferno, das desigualdades, valores sem critério. Se você achou que tinha nos vencido, é sem massagem, velho, cê tá perdido.